você tem que dizer. Você tem que dar a ordem. A gente dedica uma vida pra realizar os sonhos. Caminha por uma linha com valores impondo limites entre ego e razão, justiça e perdão, desejo e ação, arrependimento tardio, coração que bate até sem saber o porquê. Só segue o fluxo, assim é mais fácil viver. Deu pra compreender, o que te mantém vivo não te faz viver. Dane-se esse ceticismo, que a linha verde não para. Cada qual com sua cadeira elétrica, sua sentença, seu perdão, sua passagem na terra. Enterra todo esse negativismo, o que vai e volta, então honra seu compromisso. É minha maldição, é saber que estarei aqui pra ver. É minha expiação, sabe? É a minha punição por deixar de matar o milagre de Deus. Eu vou morrer um dia, disso eu tenho certeza. Eu não tenho ilusões de imortalidade, mas eu queria a morte muito antes da morte me pegar.